Eu quero você aqui comigo no colchão no chão, yeah. Pego teu pescoço, te viro de costa com teus cabelos na mão. Falo no ouvido bem baixo, tu é muito gostosa, tesão. Pode gemer bem alto que eu já aumentei o som. O que a gente faz entre quatro paredes não é brincadeira. Nós transando sem pause a noite inteira. Minha língua instrumento de afeto, segurando o lençol se retorce de quatro. Ô visão, essa gaba é o Ragnarok. Que delícia, tá louco. De lingerie ela brinca comigo, só me provocando. Sabe que o pai não brinca no agito. Ela sabe. De quatro sentada com esses partilhos. Ela me malcriada bandida acaba comigo. Quando o tesão vem, difícil controlar a intensidade do teu corpo ao meu. Fogo no colchão, no chão a gente vê a química gostosa entre eu e você. Me ligou querendo usar meu corpo outra vez. E eu querendo dela, fui sabendo da intenção, não hesitei. Com um colchão no chão, duas taças pra servir um vinho de lei. Vinho de lei. E a surpresa dela foi aparecer com a calcinha que eu comprei. Gata, te trouxe um presente, uma canção de amor que me fez lembrar da gente. E ela dispensa concorrente, com a sentada e na tua cara, meu tapa e minha corrente. Ela fica mais safada quando bebe, aumentando o calor, libido da onda da neve. Deixa uma pausa na série, meu perfume na tua cama e minha marca na tua pele. Me ligou querendo usar meu corpo outra vez. E eu querendo dela, fui sabendo da intenção, não hesitei. Com um colchão no chão, duas taças pra servir um vinho de lei. Vinho de lei. E a surpresa dela foi aparecer com a calcinha que eu comprei. 4:30 da manhã, meia dose de jota de maçã. Carburando uma kank do clã, que eu bolei na blanteira de maçã. Jogar tudo pra cima, misturar Sprite na codeína. Que hoje nós vamos ficar no clima. Eu vou rasgar tua calcinha, que os moleque é tralha. Sempre com o corte na navalha, na quebrada nunca deu falha. Pode anotar que é zero mancada. Derrama ali na bunda da bandida. Ela vicia mais que codeína. Com essa raba sentando por cima, ela trava, ela senta na ponta da pica. Ela sabe que eu sou mala, por isso se envolve nessa minha vida louca. Duas taças de chanchan, tira o sutiã e quer beijar minha boca. Ela é bandida, acaba com a minha vida sentando com a polpa por cima. Ilha é Maldivas e ela tá louca de balinha. Bota o colchão no chão, vem sem um edredão que ela se diverte. Mistura o house com tesão e ela me engole feito Kit Kat. Ela tira selfie com meu oitão, faz fumaça subindo o balão. Quer que eu estraga essa pussy? Quer que eu cuspa nessa cara e me olha de quatro e me ilude? Você é meu bicho papão, mas fuder na noite inteira sem dar canseira em todas as posições.